Olá, caros ouvintes do podcast Paradoxo Concreto. Meu nome é Gabriel e hoje vamos falar sobre doenças, síndromes cerebrais e psicoses. É um assunto muito interessante, espero que vocês gostem do tema. Vamos ao podcast. Hoje temos a presença do Eric Siqueira, José Augusto e Felipe Cardoso. Por favor, se apresentem. Eu sou Felipe Cardoso e uso minha loucura para confundir os sábios. Eu sou Eric Siqueira e não confundo ninguém porque todo sábio é confuso. Eu sou José Augusto e quando eu falo isso, eu tô maluco! Eu tô maluco! Eu não tô maluco! Então vamos lá, gostaria que o Zé desse... Então, só para dar uma pequena introdução e fazer um disclaimer aqui, é que por mais que a gente fale qualquer coisa, a nossa opinião pode não ser melhor que a do seu médico, cara. Então, você ouvindo aqui, a gente vai citar algumas doenças, a gente vai falar sobre certas condições... E ninguém aqui é médico, ninguém aqui é psiquiatra, terapeuta e entre outros. Então a gente vai falar besteira, é justamente isso. Não leve tudo que a gente fale como verdade. Pesquise, veja se realmente está certo, porque essa é uma atitude saudável. Dito isso, vamos começar no tema. E o que é uma doença, gente? A falta de saúde? Além disso. O que seria, além disso, uma doença? É porque aí é que tá. Porque tem um certo perigo de uma nomenclatura que muita gente fala que tem doença, tem síndrome, tem isso, tem aquilo. Principalmente quando envolve o sistema nervoso e a saúde psíquica. Aí fica mais foda ainda você definir o que é um e o que é outro. Tá, mas o que então são síndromes? O que se diferencia da doença? Qual é a diferença daí? Aí é que tá. Muitas pessoas falam que a síndrome seria uma doença, mas só que a doença, ela tem cura. Isso daí é uma definição. Eu acho muito simplista você dizer só que doença tem cura e síndrome não. A síndrome é como se fosse um conjunto de sintomas e de estados que podem configurar ou não uma doença. A questão é, a doença, ela tem que ter uma causa específica. Você tem que saber da onde que surgiu essa doença, qual foi o agente que fez com que o seu organismo respondesse de tal modo que não funcionasse naturalmente. A síndrome, muitas delas, ela tem questão multifatorial. Multifatorial é você dizer que não sabe de onde vem e podem ter vários motivos que você tem ela. Isso eu acho que é bem comum, que acontece hoje em dia, pela tanta informação de doenças que nós temos, e o leque de doenças fica muito maior para o médico diagnosticar uma doença específica, então é esse termo aí, né? É que tipo assim, existem, por exemplo, exemplos. Vamos citar o caso do Alzheimer. O Alzheimer, ele não é considerado uma doença, porque ele é considerado uma síndrome. Porque não tem uma causa específica, você não vai chegar com um Alzheimer num médico e ele vai te dar uma certeza de cura. Pode te dar um tratamento. Ele não entende nem como funciona direito o Alzheimer ainda, né? Ele nem sabe o que é certo, o que é errado. Ele só sabe que tem um Alzheimer. O que dá pra ter certeza é que tem um Alzheimer. É que tá, é porque, tipo assim, a maioria gera uma confusão. Porque a partir do momento que você afirma isso, é como se desse pra prevenir ou se tivesse alguém imune. Porque, por exemplo, síndromes não tem imunidade. Pode aparecer em qualquer um. Qualquer um pode proliferar. Pode ser um caso genético. Mas assim, no caso de... A gente está falando sobre doenças mentais e distúrbios, né? O que seria doença e um distúrbio. No caso nosso da discussão, qualquer comportamento que seja fora do comportamento normal já é jogado para ou é um distúrbio, uma doença, e é meio que generalizado. Agora que a gente está começando a difundir um pouco sobre doença e distúrbio e saber o que realmente é distúrbio, o que realmente é doença. Porque antigamente, né, quando a igreja dominava ou quando outras formas de governo, mais rústicas, dominavam, era tudo bem rude, então não tinha uma... Como eu posso dizer? Não tinha uma definição, era tudo doença. Tudo doença. Você não é normal, você não se comporta normalmente, é uma doença. Hoje em dia a gente já tem uma concepção melhor sobre um distúrbio, que nem o Zé estava falando, um distúrbio que é uma coisa diferente de doença, e que um tem cura, outro tem um certo tratamento, né? Você sobrevive, né? Vamos dizer assim, né? Você não tem uma cura, você sobrevive. E o outro, pô, sem chances. Tem até de uma vida normal sem chances. É bem engraçado, porque isso daí faz a gente lembrar também de um pouco da história da loucura. Porque é justamente isso que o Felipe falou. É, a loucura, ela tem muito essa propaganda de, ah, é um sujeito diferente, então esse sujeito tem que ser trancado pra fora da sociedade. Vai pegar um sujeito que é diferente e vai falar, ah, porque ele é diferente, ele tem que ser mantido... É a parte da sociedade. Você pode ver pessoas que vão ter o discurso, ah, mas o doente mental, o louco, que são palavras já carregadas de um certo significado. Pejorativo, né? É. Eles vão falar, ah, mas essas pessoas são violentas. Mas espera aí, será que elas não são violentas por causa de uma cultura que elas tiveram no hospício de um tratamento violento? Exatamente. É, e outra, a gente pode ir além ainda. Vamos supor, no caso de uma pessoa que tem esquizofrenia e tem um comportamento diferente, né? Vamos dizer assim. Nem todas são agressivas. Algumas apresentam quadros de espasmos musculares que podem aparentemente aparecer agressividade. Só que como a pessoa é rotulada como louco, ela é subjugada e excluída da sociedade porque ela é agressiva, ela é isso. E não procura um tratamento certo, que seria talvez um calmante, alguma coisa desse tipo, para tratar a pessoa normalmente. Que, ou em caso de algumas religiões que tratam como um demônio ou coisa do tipo, sendo que é só um... Sim. Distúrbio mental, isso é muito errado também. É muito legal porque você lembra antigamente, ah, tudo é loucura, né? Bem, na Idade Média, ah, esse cara é louco porque tá indo contra nossas ideias, ou porque conseguiu fazer algo que a gente não saiba, ou algo que ninguém conheça, mas, ou alguém tem na família que alguém é louco, e esse louco é curado, então por isso tinha tantos milagres na Idade Média. Porra, tanto louco era curado, tanto doente era curado, mas você nem sabia se era doença ou se era loucura. É, mas essa questão da loucura, tem muitos que falam que a loucura é político também. Ah, a loucura tem a ver com o homem não gostar da ideia do seu líder. Então, se o homem é contra a ideia, contra a ordem de um partido, ele é louco. Então, os loucos são revolucionários. Aí, pô, mas como assim, né? É, aí é que tá, gente. Mas na definição médica, tipo assim, ou terapêutica, o que seria um louco? Ele não tem... Ele tem a razão, mas eu acho que ele não consegue ficar em sociedade. Ele não consegue ser civilizado. Tipo assim, o louco, ele é como se tivesse uma... A gente não trata como loucura, né, o nome. Se a gente for politicamente correto, a gente pode falar de uma dissociação com a realidade. Então, é isso, tipo assim, ele até pode conseguir ficar com a sociedade, mas não vai ter a empatia que todo mundo tem com a sociedade. Às vezes não, às vezes não e às vezes sim. Não se trata de a loucura, mas sim, digamos, tipo assim, as loucuras ou as psicoses, as esquizofrenias. Tem muito esse termo ainda, fica muito, se ele já é escuro dentro da área terapêutica, fora dela, então, é uma coisa espetacular que o povo fala. Existe muita superstição sobre isso. Tipo assim, existem pessoas que têm acessos de dissociação, mas que também podem, em certos momentos, se comportar normalmente. É, por exemplo, tem algumas pessoas que têm o distúrbio da bipolaridade, que tem várias tem bipolaridade e tem personalidades diferentes. Tem esses dois casos. O que eu acho mais incrível é de ter personalidades diferentes. Vamos supor, eu sou um estudante de filosofia, só que em determinados momentos do decorrer do dia eu tenho um transtorno, sei lá, eu mudo. Eu sou muito agressivo. E esse meu eu, que é mais calmo, nem imagina que tem um eu agressivo. Isso é o mais louco, cara. Tipo, você tem duas personalidades e você não sabe. São as pessoas que convivem com você. Eu já vi vários casos na internet mesmo, de pessoas que têm dois, três tipos de personalidade. É como a ideia do Hulk. A ideia mais legal do Hulk é o cara com a personalidade de um monstro. Tipo, são duas personalidades de um cara só. Você tem Hulk verde, Hulk vermelho. É interessante. Existe aquela história do Robert Louis Stevenson, que é o incrível caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Que fala justamente sobre isso. O cara é um médico e tal, e ele tem uma dupla personalidade, né? Que é criada através de uma poção, que ele vira um cara maluco e que é totalmente diferente dele. E sobre a questão de dupla personalidade, dizem, né? É raro você ter só uma personalidade diferente. Muitas vezes você tem várias delas. É isso mesmo que eu li. Eu li, tipo, já é difícil você ter uma pessoa com mais de algumas personalidades, mas é mais raro ainda você ter uma pessoa com duas, né? A sua e mais uma. Só que o foda é, tipo, como você vai saber qual personalidade é a personalidade da pessoa e não é uma personalidade do transtorno? Tipo assim, será que a pessoa é realmente calma? Será que ela é realmente agressiva? E como saber isso? Não tem como saber. É tipo, a pessoa, ela tem vários comportamentos e isso é ela. O comportamento do distúrbio, infelizmente, é esse. É ela. Ela é isso. Não tem como a gente saber. Falar, não, essa pessoa é calma e o distúrbio de ser violenta é uma parada que não é dela. Não, você não sabe. Ela pode ser uma pessoa violenta e o distúrbio de calmaria pode ser a parada fora dela. Pode acontecer, velho. E é outra coisa também que pega pra gente é a questão da memória. Porque, tipo assim, a nossa memória, ela não é algo físico, digamos assim, que a gente sempre vai ter a memória de justamente como foi a ocasião. Se a gente pegar mesmo pra lembrar todo o nosso dia, a gente não vai conseguir, cara. Se a gente pegar, vamos, tipo assim, lembre do seu dia inteiro. Você vai pegar ele pra você, vai correr como se o dia tivesse uma hora ou alguma coisa assim. Minutos, né? É. Você vai fragmentar ele, né? Então, a gente tem momentos que a gente não vai lembrar, cara. E é justamente aí, tipo assim, você pode ter um acesso, sei lá, de outra personalidade, digamos assim, um fragmento da sua personalidade, né? Porque é bem interessante falar que nunca uma dissociação de personalidade é uma personalidade inteira, mas sim, sempre são personalidades muito fragmentadas. Sim, sim. Como então, se fosse quase um parasita. Essa parte da memória. A memória é muito poderosa quando você pega, por exemplo, Alzheimer. No finalzinho, quando a pessoa já está sem a memória, ela começa a influenciar na sua razão, ela começa a influenciar nos seus sentimentos. Você não lembra mais de quem. Você consegue até lembrar, por exemplo, que eu tenho uma mãe, mas se eu ver minha mãe do meu lado, eu não vou falar que era minha mãe. Mas eu sei que eu tenho uma mãe e que ela é do jeito que eu lembro que ela é, mas não lembro da fisionomia dela. Isso daí é porque a nossa memória não é como, tipo assim, muita gente faz a comparação errônea de que a nossa memória é como a memória de um computador. E ela não é. Tipo assim, o computador, ele guarda os dados como eles são. A nossa memória é muito baseada em sentimentos e em emoções que a gente teve quando a gente teve essa tal lembrança. Sim. E ela vai fazer relevância das lembranças. Então, se o cérebro não achar relevante, você não vai lembrar. Entendeu? Sim, é. Que nem no caso que você falou de a gente lembrar o dia que a gente teve hoje. Cara, você só vai lembrar de algumas coisas que, por menos relevante que pareçam, teve uma relevância no seu dia. Por exemplo, o momento que eu abri a janela quando eu acordei. Teve uma relevância naquele momento. É aquele momento que eu poderia... Uma relevância sensorial, né? Isso. Mas, sei lá, o ar de fora batendo no meu rosto. Eu lembro disso. Eu não vou lembrar de momentos exatos depois disso, mas eu lembro como se fosse laços de memória. São as memórias mais fortes que eu tenho do dia, que se não são tão importantes. Já que vocês estão falando de memória, já dá pra não fazer um gancho com Alzheimer aí. Então, essa parte de ele nunca conseguir filmar a área nebulosa é complicado, porque logo depois da sua Alzheimer ter descrito e tal, uns 20 anos depois já teve um estudo de tem a ver com o cromossomo tal. Aí depois, não, tem a ver com o cromossomo tal. Aí, na nossa galeria de cromossomos, porra, você pega quase metade dos cromossomos e diz que quase metade deles já tem a ver, entendeu? Você pega relações com alelos, então vai... uma coisa é fato. Por exemplo, uma coisa que eles associaram quase com certeza é das placas Sennes. Ou seja, elas são proteínas, entendeu? São proteínas que sobraram dos microtubos. E elas ficam entre os neurônios, então os neurônios sempre fazem comunicações. Ou seja, mandam informações um para o outro, mandam hormônios. Só que essas proteínas ficam entre eles. E quando ela impede a mensagem entre os neurônios, ela acaba corrompendo e fazendo com que esses neurônios morram. Ou seja, Começa pela memória, por exemplo, lá no lobo temporal, começa na parte do hipocampo, que é a parte da memória curta, se aprende certas coisas, e ela começa, com essa parte, começa a deteriorar. E você vai perdendo a sua memória curta, ou seja, você põe a caneta no lugar, mas isso é, muita gente tem, mas digamos que com Alzheimer é bem pior. Você põe a caneta na mesa, você vira, olha, você virar, você já esqueceu o que você fez um pouquinho antes, ou seja, pode pegar na caneta, entendeu? E é por isso que muita gente, vamos supor, tem Alzheimer, né? Você falou da memória curta, né? Ela não lembra do que ela fez, tipo, sei lá, uma semana, não lembra de algumas pessoas, mas ainda assim se lembra como anda, se lembra como fala, se lembra como come, que são coisas que tem um laço muito maior, que tem uma lembrança muito mais forte. Agora, quando são... São as últimas a se perder, entendeu? Então. Tem um filme, né? Esqueci o nome do filme. Mas que ele tenta conquistar a menina todo dia. Acho que é como se fosse a primeira vez. Isso, exatamente. Assim. Esse filme. Um documentário muito bom também, que é... Não, mas é que Alzheimer. É que tem um cara no filme que ele esquece, ele apaga a memória dele, tipo, a cada 10 segundos. E é muito engraçado, mas tipo, pô, pensou que louco, você perde a memória a cada 10 segundos. Mas aí já é a amnésia, né? Então, tipo, ela... É o Memento. Isso. Não é... Esse não é Memento. Esse é uma comédia romântica Não. Mas tem esse que é o cara que perde a memória, sim, que é o Memento, e como se fosse a primeira vez, é a mulher que perde a memória. Ah, então, mas ambos são amnésias. Ou seja, essa parte do... E qual a diferença entre a amnésia e Alzheimer? Aí que tá. A amnésia é mais fácil de você saber. A pessoa não desenvolve. Às vezes, muita vez já tem amnésia, entendeu? Ou ela pode desenvolver por mais, ou por algum choque, entendeu? O Alzheimer não tem como se impedir. Não tem imunidade. Qualquer um tem a possibilidade de ter Alzheimer. Todo mundo produz essa proteína, entendeu? Essas proteínas e sobras de outras proteínas, essas placas senes no cérebro. Então, quando vai aumentando o tamanho, a vez, o descarte delas não são feito com a regularidade que é feito quando a gente é mais jovem, a gente vai ficando velho, e começa a aumentar o número delas, e elas começam a deteriorar o cérebro. Deixa eu ver se entendi, então. O cérebro, assim como ligamentos do lápis de memória, começa a se decompor de uma forma irreversível. Assim, essas placas senes, o que ela faz? Elas começam a impedir a comunicação entre as células, então essas células começam a morrer, você começa a perder os neurônios, e começa a perder a forma do cérebro. Então o cérebro não fica saudável, não manda fluidos, não manda nada. Então ele não mantém o tamanho, ele começa a se deteriorar. E realmente, ele perde o tamanho. Você falando assim, parece meio que também como se fosse, sei lá, o próprio câncer. Câncer é um crescimento de células desordenado em um lugar onde elas não deveriam estar. Ah, você sabe como funciona o câncer, né? Não. Mas tipo assim, também é multifatorial. Você não sabe o que causa o câncer. Dependendo do câncer, você sabe. Não, mas tipo assim, existem várias coisas que podem causar o câncer, desde a sua radiação, desde a comida, desde, sei lá, até mesmo comportamento. Tem coisas que já são concretas no câncer. Por exemplo, o Alzheimer não, você não tem algo que você fala, isso causa Alzheimer, bom. Pelo menos pra mim, eu olho que o câncer seja mais como uma mutação e o Alzheimer quase como uma consequência da idade, dependendo da pessoa. Da idade. Mas o câncer também, cara. Porque, tipo assim, conforme você vai ficando mais velho, o seu sistema lá que bloqueia as células que possuem uma má formação, ele não vai funcionar tão bem quanto na sua juventude. Então, quando você vai, tipo assim, ficando mais velho, a sua chance de ter câncer, cara, vai multiplicando sempre. Mas em cima que em 2025, 3/4 da população vai ser tudo de idoso, entendeu? Isso aí é preocupante, porque com o aumento da população idosa, também aumento da doença, né? Não só mental, mas como também qualquer outro tipo de doença. A porcentagem, né? Normal, mas isso é genético também. Também é hereditário, entendeu? Não é 100% confirmado, mas é hereditário. O que acontece é que você tem mais chances, né? Ou seja, os cientistas assumiram que seja hereditário. Não confirmaram, mas ou seja, não é que é hereditário. É que eles vão... antes de mais nada, eles vão analisar o seu histórico familiar. Então, por exemplo, tem um alelo, tem o alelo E4. Esse alelo de uma polipoproteína E4 é uma específica que tem, a maioria das pessoas da África tem. Isso aumenta com etnias. Então, a porcentagem de pessoas que têm com Alzheimer com esse alelo é muito mais alta do que com os outros. Então, eu especulo que esse seja o alelo principal. esse seja um alelo principal para estar Alzheimer. Ou seja, se seu pai tem isso e teve Alzheimer, então se você tem esse alelo, você pode ter Alzheimer, entendeu? Tipo, 80% das chances de ter. Não, mas Alzheimer ele é multifatorial, cara. Exatamente, por isso que eles especulam. Falam que pode ser esse alelo, mas também falam que pode ser ou alelo 3 ou alelo 2. Entre a falta desses dois, entendeu? Então tem muita gente que tem esse alelo 4 e não tem Alzheimer, mas porque ela tem uma saúde melhor, porque já tem uma genética para chegar nos 100 anos. Então se você não tem a capacidade de chegar nos 100 anos, mas está chegando, você pode ter mais fácil o Alzheimer, entendeu? Mas deixa eu explicar melhor como é o Alzheimer, que eu nem expliquei, cara, nem terminei de explicar. Então, depois de ele sair do hipocampo, que é a parte das memórias curtas, ele vai pro córtex cerebral, que é a parte, uma parte muito importante, né? Que você pensa, que aprende mais, a parte que você fala, né? A parte que você lembra. Então ela vai nessa parte e também começa a deteriorar. Aí você começa a pensar devagar, você não aprende as coisas direito, você não fala muito bem, você fica com problemas de linguagem. E depois disso vai pro lobo frontal, que é a parte do pensamento, a parte que você organiza as coisas, que tem uma parte relacionada com a memória, você é atento. E você pode ver que muitas pessoas que têm Alzheimer não prestam muito atenção nas coisas. É, tem muitas pessoas dispersas, tem até esquizofrenia, tem a demência, Alzheimer dá muito problema mental, entendeu? Mas, tipo assim, aí é que tá, a esquizofrenia, ela já é um campo totalmente diferente, cara. É porque... Tudo bem, mas o Alzheimer... Ele pode, mas tipo culturalmente, assim, pode, isso, mas só que a questão é... Tem alucinações, então, entendeu? A questão é, às vezes você... A esquizofrenia, mas não que o Alzheimer levou ela até a esquizofrenia, mas sim porque ele foi apenas um agente que desencadeou alguns casos que levou a pessoa a ter esquizofrenia. Mas a da alucinação foi por causa do Alzheimer, entendeu? Então, pelo Alzheimer, leva à alucinação. Não, mas várias coisas podem levar à alucinação, cara. É muito perigoso você pegar e falar, ah, o Alzheimer leva a isso. Porque várias coisas que o Alzheimer leva podem levar à alucinação. Porque a vida de quem tem Alzheimer, cara, não é fácil. Uma pessoa, quando ela tem Alzheimer, por mais que ela tenha, tu tem uma síndrome, putz, é grave. Mas o povo ainda, vamos dizer assim, muita gente, por causa de uma certa ignorância, requer muito dessa pessoa. Chega o filho da pessoa e fala, você não tá me reconhecendo? Porra, eu sou teu filho, cara. Me reconheça. Então, tipo assim, por causa de uma pressão da sociedade, pode levar ela a ter uma dissociação, cara, da realidade. Isso aí volta. Mas não é, isso não é fato, Zé. É muito fácil você também, porque o cérebro é fato, sempre vai acontecer. Se tem Alzheimer, no fim do estágio do seu Alzheimer, você já vai ter relato de alucinação. Então, mas que a alucinação, ela não é... Ela pode ou não pode ser algo biológico, cara. É, que nem a gente pode falar que há casos e casos. Não pode, a gente pode generalizar e falar é só o Alzheimer que causa isso, ou é só tal doença. Não, não é só Alzheimer. Mas o Alzheimer causa a alucinação. Ah, sim. Assim, por exemplo, essa parte social que você falou. Tem pessoas que sabem que tem o Alzheimer, começa assim o tratamento já, quando acaba de descobrir, e fala, pô, mas eu sei que vai acontecer comigo e não tem como evitar. Então a pessoa, por mais que ela comece a esquecer das coisas, ela ainda lembra que tem Alzheimer. Só que tem uma coisa, um termo que usam na neurologia, que é anosognósia. Ou seja, você esquece que você esquece. Então chega uma hora que você vai esquecer que você esquece das coisas. E aí que ferra legal, entendeu? Aí já deve ter um estágio bem complicado já, não só pra pessoa, mas como pra... Tipo, você começa a esquecer de tudo, esquecer das palavras e tudo. Aí chega uma hora que você esquece que você tá esquecendo, porque até o momento você sabe que você tá esquecendo essas coisas. Eu acho que é nessa fase aí que a pessoa, que eu já vi casos de meio que se despedir da família, tá ligado? Porque ela sabe que ela não vai ter condições de ter um diálogo concreto, de um diálogo do dia, de ontem, da semana, de como que foi o aniversário de tal pessoa que aconteceu semana passada. Então ela começa aos poucos a se conformar com a situação e seguir a sua vida, tentar ser o mais normal possível, mesmo não conseguindo, infelizmente. Essa parte do cérebro diz isso bem. Depois que sai do lobo frontal, se terminar, a parte do pensamento já tá bem deteriorado, você já não tá com memória boa, não consegue falar direito, você não consegue mais aprender. Pô, sua memória já tá quase... A memória de curto prazo já era, entendeu? Você não tem mais atenção com nada, sua percepção de espaço já era... sentidos, você não consegue mais gosto, por exemplo, paladar, você não consegue sentir direito, você não consegue mais ouvir direito, você não consegue sentir o cheiro direito. Caraca, mas você realmente morre pra vida, tá ligado? Deve ser mais ou menos. Não, o cérebro é onde, por exemplo, ele codifica as suas sensações. Então ele faz uma leitura das suas sensações e faz você interpretar elas. Só que se você não consegue ter um cérebro saudável, como você vai interpretar essas sensações que vêm? É tipo assim, a sensação chega nos, em algum dos seus sentidos, né? Tipo, Seu hardware tá funcionando, mas o software não. Então, daí, nesse caminho de chegar até o cérebro, acho que ele se perde, né? É isso? Se não me engano, até o único sentido que tem uma ligação direta com o cérebro é o olfato. É o mais direto. Por isso a gente tem uma ligação com ele, tipo assim, muito forte de certos cheiros trazer uma lembrança, tal, coisa assim. Certo. Não, mas eu particularmente, o cheiro me recorda muito mais do que, sei lá, uma foto. Ou... Diz que a gente, se não me engano, viu um estudo desse tempo, que a gente consegue sentir um trilhão de cheiros. É mais do que cores, né, que a gente consegue enxergar. Exatamente. Então é muito cheiro, cara. Eu não vou sentir esse cheiro, eu acho, na minha vida. É muito cheiro. Enfim, aí depois do lobo parietal, ele vai pro sistema límbico. Na parte das emoções, os comportamentos que você disse aí de andar, caminhar, ou seja, acaba aí. Depois que as placas cênicas conseguem chegar nesse local, ou seja, as proteínas acabam impedindo também a comunicação desses neurônios e acabam matando esses neurônios. Por exemplo, você não consegue mais, digamos, contrair mais o músculo, você não consegue mais andar. Tem muitas pessoas que param de andar no começo já, algumas demoram. Então, os seus órgãos começam a parar, os seus sonos... Ou seja, ferra tudo. Você não consegue mais sonhar direito, você não consegue mais ter mais sono ou ter sono demais, entendeu? E por último, o cérebro. Essas placas vão para o cerebelo. Ou seja, esse cerebelo, cara, é uma parte importante por quê? Porque ela representa 10% do peso do cérebro. E ela desempenha as funções de equilíbrio, coordenação. Aí já que ela não consegue mais mexer, você não consegue. Se torna. Aí você já está dependente completo. E começa a inflamar os olhos, os ouvidos, os músculos e as articulações já não conseguem mais movimento. Então a pessoa morre de Alzheimer mesmo? O Alzheimer é certeza que você vai morrer. É a quarta... em países como os Estados Unidos, é o quarto caso com maior morte. Chega a ser assustador isso, né? Tipo, é uma coisa iminente que você não pode fazer nada e provavelmente todo mundo... Se você tem Alzheimer, assim, eu sei que eu vou morrer, mas não sei quanto tempo eu tenho. Mas tipo eu câncer. O Alzheimer, você tem uma esperança de que descubram algo, mas não que descubram a cura, porque é difícil. A ideia ainda do Alzheimer é bem nebulosa. Eles não têm a certeza do que causa o Alzheimer, mas ele tem uns caminhos aí que eles estão seguindo. Esse do alelo, eles estão querendo assumir que seja esse alelo para conseguir estudar mais a fundo dele. Só que é muito caro os estudos de Alzheimer. É muito caro e os governos não ligam. São 25 milhões de pessoas, cara, que tem Alzheimer no mundo. 20% das pessoas acima de 80 anos têm Alzheimer aqui no Brasil. Entendeu? O governo, ele não quer tanto investir na terceira idade, pelo jeito, né? Não. Nem em nenhum lugar do então, mundo. Então, mas é que tá. Podem me chamar de insensível, mas o maior gasto na saúde que a gente tem é pra manter as pessoas que estão nos seus últimos 6 meses de vida. Aí é que tá. Então, tipo assim, eu não sei se a gente pode falar que o governo não dá atenção pra esse tipo de problema. Assim, o governo não dá verba. Parte do estudo, não é das pessoas. Você não vai cuidar das pessoas. Você vai estudar o Alzheimer. Não tô falando de cuidar das pessoas. Tô falando de estudar o Alzheimer. É um estudo científico. Sabe muito bem que os governos, é bem difícil ele ficar financiando um estudo científico. Então não é difícil. O Alzheimer é difícil. Mas, tipo assim, de um lado você tem de indústria privada. E não é tipo assim, o governo não tá investindo em Alzheimer. Quantas pessoas que vão estudar, sei lá, 8 anos, fazer medicina, fazer neurologia, pra daí fazer uma pesquisa sobre Alzheimer, cara? Exatamente. Quantas pessoas que estão dispostas a fazer isso? É complicado. E quando estão dispostas... Aí é que tá. E quando estão dispostas e não conseguem o apoio? Tem ideias, tem ramos, só que são muito caros. Por exemplo, o governo pode até dar verba, mas ele dá um limite. Porque é caro o estudo. Ah, tem que fazer isso. Mas, você querendo ou não, o Alzheimer é só mais uma das milhares de doenças que existem hoje em dia. Então, é difícil. Então, ela é um departamento só pra... Por exemplo, tipo câncer, Alzheimer, afeta muita gente. Tá? Então o governo não pode ficar segurando muito dinheiro, porque logo, logo, o Brasil já está indo para o setor secundário, depois vai para o setor terciário, então, só vai ter velhinho. Cara, então, mas tipo assim, a questão é de falar, ah, tá assim porque o governo segura dinheiro. Não tá assim porque o governo segura dinheiro, cara. Não, não tá. Ninguém disse isso, Zé. Cara, você disse isso. Ninguém disse você isso. Você disse que o governo não ninguém pode segurar isso. Dinheiro. Eu não tô falando que... Mas isso acontece porque o governo só segura dinheiro? O Alzheimer então, vai acontecer cara, de qualquer jeito. Não, eu não tô falando de o Alzheimer acontecer. Eu tô falando que não tem pesquisa no Alzheimer. Não é porque o governo segura tem dinheiro. Tem pesquisa no Alzheimer. Então... Você não consegue pesquisar a mais. O governo dá, então, dá fundos. O que eu acho que o cara tá querendo dizer... Tá entendendo? É que tipo assim... rola pesquisa, rola interesse de empresas privadas, do governo e tal, mas deveria ter dado uma atenção maior pelo número de pessoas que têm a doença, entendeu? Tipo assim, a quantidade de pessoas que têm doenças, então, independente então, da idade delas ou não. O que eu digo é o seguinte, vamos supor que, sei lá, o governo destina não sei quantos milhões a mais para pesquisa do Alzheimer. Isso daí não vai adiantar nada se você não vai ter pessoas para pesquisar sobre o Alzheimer, entendeu? Ah, isso é verdade. Mas filho, não é o governo que chega. Então, gente, a gente quer pesquisar sobre as armas, arranja a gente. Então, não é. As pessoas que vão lá pro governo. Então é que já tá. Tem as não, pessoas. Tem, não, cara. Não, a gente não vive num lugar que existem várias pessoas no ramo da pesquisa justamente dispostas a estudar 8 anos pra pesquisar sobre o Alzheimer, cara. A gente, eu não tô falando que não tem um problema de investimento. Tem sim, mas só que ele não é uma via de mão única de você dizer que, ah, se o governo investir mais dinheiro em pesquisa vai dar certo. Não, cara, esse não é o meu problema. A gente também precisa de pessoas que estão lá para pesquisar, porque se a gente, se o governo aumentar a verba de pesquisa de Alzheimer e não tiver mais profissionais nisso, não adianta, cara. E o governo não vai sair nas casas das pessoas e falar, olha, a gente precisa de pesquisadores para Alzheimer. Tem já as pessoas. Cara, se tiver 5 pessoas, tem não, 5 pessoas. Não, não é, deixa eu falar, é assim, tem cara. 5 pessoas. Já tem a linha, ele já tem a linha de pesquisar. Ele já sabe que vão pesquisar. Ele precisa de verba. Cara, 5 pessoas. O governo não dá essa verba, pessoas. Ah, não vou dar essa verba porque não tem pessoas. Cara, 5 pessoas não dá, velho. Não dá pra fazer uma pesquisa sobre Alzheimer. Tipo assim, você além de ter um grupo violento de cientistas, cara, você tem que começar a fazer pesquisas em humanos, cara. E pra fazer isso, é uma puta burocracia. Sim, isso. É, na verdade, você tem que ver todos os direitos humanos, tem que ver se isso é eticamente possível fazer, se a pessoa não vai sofrer com aquilo, se a família permite, se a pessoa mesmo, talvez um estado de sã consciência, ou picos de sã consciência, ela permite fazer isso com ela. Não é tipo preto e branco. Você dar um resultado no remédio de Alzheimer, demora. Porque pra você ver se vai fazer resultado, demora pra caramba. Você tem que ver se a pessoa vai melhorar, nossa, em 2-3 anos, pra ver realmente, se melhorou. Não é assim do dia pra noite. Então, a gente citou de Alzheimer, que é uma doença que, digamos assim, afeta o pessoal já mais velho, no geral. Mas tem também muita nebulosidade sobre uma síndrome ou doença, não sei qual que se enquadra, que afeta já quando criança, entre aspas, que é o autismo. Então, daí a gente também entra naquele negócio, será que vacina causa autismo? Ah, isso já viu muita discussão sobre isso. Primeiro, né, vamos falar, o autismo... Causa? Eu nunca ouvi isso. Não, você nunca ouviu? Você nunca ouviu, cara? Então, isso foi uma fraude de um cara, de um americano, que ele fraudou estudos falando que vacina dá autismo. E isso daí foi refutado já. Tipo, ficou tipo uma lenda, sabe? Sim, sim. Tem um caso, se não me engano, de que antigamente as vacinas, elas usavam um composto de mercúrio nela. Hoje já não usa mais. Acontece de ter causado alguns problemas, entre eles não se sabe se foi o autismo, e esse cara pegou e fez uma pesquisa onde ele realmente colocava, e ele citou em vários veículos de mídia, e os veículos, sem se preocupar se a história era verdade ou não, começaram a espalhar por todo canto que vacina... Porque é isso causava, que a mídia faz. Causava autismo. Quando... E essa pesquisa, tipo assim, já foi massacrada, meu, por N outros cientistas, cara, gente da área, mas ainda tem gente que fala, ah, putz, eu não vou vacinar meu filho porque corre um risco. Corre um risco? Sim, vamos dizer. Controle dos Estados Unidos em forma de nanorobôs colocado no, na vacina. Teoria das conspirações da vida aí. Corre o risco se não vacinar. É, justamente porque. Mas para uma vacina fazer efeito, pelo menos 80% da população, cara, tem que usar ela. Se não, se tiver um grupo que insista lá em não se vacinar, e esse grupo for a maioria, a vacina lá não vai te proteger. Voltando um pouco agora ao autismo, que tá sendo abordado aqui. O autismo não vem da vacina. Não, não vem. Mas, que nem... É, o autismo, eu já li alguma coisa a respeito, que ele acontece muito mais em homens, coisa aparentemente hereditária. Os homens são mais altos. Não que... Oi? Autismo, mais alto. Os homens são mais altos, então... É, verdade. Por isso, né... Não, mas, tipo assim, outra coisa desse dado... que esse cara usou, se não me engano, foi que em alguns anos teve um crescimento muito grande no número de autismos que eram relatados. Mas só que isso daí a gente entra, eu vou entrar em outro assunto aqui. Existe, pra quem não sabe, existe um livro que, digamos assim, ele rege as técnicas da maioria dos psicoterapeutas e psiquiatras, que é o DSM, que atualmente ele tá na sua quinta edição, onde nesse livro existem a maioria das doenças de quando se trata de transtorno mental, essas coisas, e lá existe todo um catálogo de doenças, digamos assim. Se você pegar pra ler ele, você mesmo, você pode pegar e enquadrar os comportamentos que você considera normais e lá diagnosticar. Muitos deles estão encarados como doenças, como por exemplo tem o caso do transtorno de hiperatividade, o famoso TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Isso. Daí o que acontece? A definição para autismo nos últimos anos ela mudou. Então, tipo assim, muita gente pôde ser considerada autismo quando anos atrás ela não era. Então, tipo assim, esse crescimento que teve não é por causa da vacina, mas sim porque a definição de autismo ela sofreu uma mudança. Tá, eu entendo. Tá, mas a vacina não é 100% funciona. A vacina, sim, ela funciona. E como é que ela funciona? Você pega uma informação do vírus, põe na vacina. Eles pegam o vírus, pegam o vírus enfraquecido, digamos assim. E põe na pessoa, mas pode ser, é muito raro. Pode ser que a vacina dê a doença. Por isso que o quê? Por isso que mulheres grávidas, por isso que idosos, por isso que pessoas que estão em grupos de risco muitas vezes não tomam vacina. Não é que tá, mas a chance é muito menor. Por exemplo, é mais fácil você pegar a doença sem a vacina do que com a vacina. Sim, sim. Mas, então, aí é que tá. Sobre o autismo. É muito perigoso a gente falar sobre autismo porque não existe um tipo de autismo. A gente não vai pegar e falar, ah, o autista se comporta desse jeito. Tipo assim, eu não sei como funciona sobre o diagnóstico. Se o diagnóstico é só o comportamental ou é só neurológico. Mas dizem que há, sim, uma diferença neurológica entre o cérebro... abre aspas, normal, fecha aspas, e o cérebro de um, abre aspas, autista, fecha aspas. O que acontece é que muitas vezes o autismo é ligado ao que a gente chama de doenças dissociativas, né? Eles têm uma visão diferente da realidade. Sim, alguns dos autistas, eles não conseguem conversar olhando nos olhos, eles não conseguem... Tem nível, né? Eles não conseguem ter percepções de, tipo... emoções de pessoas e tal, consegue se comportar muito melhor com animais do que com pessoas. Tanto que a gente não chama de síndrome autista ou de doença autista, mas sim de espectro autista. Porque tem... espectro autista. Nossa, essa piada, essa piada eu vou cortar. Cara. Não, essa você pode cortar. Essa piada eu vou cortar. Nossa, cara. Essa piada. Espectro autista. Cara, isso tem que ficar no. Esse tem que ser o nome do podcast. Então, ó. SpectroCast. Então, a gente fala espectro autista porque tem vários níveis de autismo. Você pode falar que tem um nível mais baixo, né? Que o pessoal chama de síndrome de Asperger. tem o autismo mais alto. E muita gente liga o autismo àquele cara que não fala direito, que fica só sentado no canto, sabe? Balançando a cabeça pra frente e pra trás. Que as pessoas, ela se relaciona com retardo mental, que é diferente do autismo. Então, tipo assim... Isso se assemelha muito à esquizofrenia, na verdade. Tipo assim, olha, existe um problema na mídia que muitas vezes ou eles veiculam o autismo ao retardo mental ou a um cara super dotado. E não é nenhum, e pode acontecer de ser um e pode acontecer de ser outro. E na maioria das vezes não é nenhum e nem outro. Tem, parece que um a cada 10 autistas que tem essa capacidade maior de assimilação, de, como eu posso dizer, ele lê alguma coisa e ele lembra exatamente do que ele leu. É um fato, por exemplo, é muito fácil entre os autistas ter aquele que consegue um foco maior na sua... Mas é que tá, é sempre específico, não é algo amplo como as pessoas, digamos assim, convencionais estão. Por exemplo, a gente consegue focar em mais uma coisa ao mesmo tempo, assim, por exemplo, nos estudos, a gente consegue estudar mais uma coisa. O autista, geralmente, ele não gosta muito, né? Ele vai conseguir mais aprofundar em um assunto específico. Pra ele é mais fácil, não quer dizer que é isso. Não quer dizer que pra todos também seja, né? Existem exatamente. Casos. Exatamente, pra esses casos que o Felipe também, disse, também são... tenho casos de que alguns que têm, são pessoas menos empáticas, têm dificuldade de, sei lá, se colocar no lugar de outra pessoa. É o que eu falei no começo, de ter dificuldade em ver os sentimentos das pessoas, em se pôr numa expressão e se relacionar muito melhor com animais. Isso pode acontecer. A pessoa não consegue, vamos supor, eu tô bravo e eu fecho o rosto, né? Eu fico bravo, minha sobrancelha fica pra baixo. E o autista, ele não tem, alguns autistas não têm capacidade de falar, assimilar isso com tal sentimento. Pós-guerra, ele é muito semelhante a outros traumas que acontecem com as pessoas. O trauma pós-guerra, na verdade, ele é chamado também de TEPT, que é transtorno de estresse pós-traumático, que é a pessoa passa por uma situação muito, muito forte, muito traumatizante, né? Ou o que eu achei mais similar com o trauma pós-guerra, que é o PPST, que é perturbação de pós-estresse traumático. Então, tipo assim, eu não fiz uma pesquisa tão aprofundada. Assim, o cara, ele, depois de sofrer um acidente, alguma coisa relacionada a isso, muito forte, tipo assim, estresse horrível de um assalto, uma violação, um abuso, uma tortura, uma guerra, ou um horror extremo, isso fica gravado na memória. E essa gravação da memória, o cérebro, ele tenta parar essa lembrança. Só que uma hora ou outra essa lembrança vai voltar e vai voltar como um distúrbio muito forte no comportamento. Eu já vi casos aí que eu tô lendo aqui, do cara tá, tipo, tomando banho, e ele olha pra cima do chuveiro e lembra de uma metralhadora no banheiro, que é o chuveiro, e cai no banheiro, entendeu? Tipo assim, ele olha o chuveiro e na hora dá um flashback assim de uma metralhadora, ele cai, imaginando que é uma metralhadora. Ou, no caso aí, eu tava vendo de um soldado que ele perdeu uma perna na guerra, e ele tinha muito medo de andar em público pelo fato dele perder a perna em público. Ou a perna perder ele, né? A perna perdeu ele em público. Nossa, cara. E ele, numa dessas aí, ele tava dirigindo um carro e ele bateu o carro de frente com o muro. E nessa ele bateu, deu um flashback e ele imaginou que ele tava no Iraque. E nessa ele começou a se jogar no chão, a acertar pessoas e com pontapés e socos. Ou seja, a pessoa sofre um trauma, o cérebro tenta amenizar esse trauma, só que uma hora ou outra esse trauma vai voltar em forma de uma reação mais física, vamos dizer assim, e a pessoa acaba não conseguindo ter uma vida normal na sociedade. Ele não consegue sair daquela realidade, entendeu? Mas essa parte do chuveiro, ele olha pro chuveiro e imagina a metralhadora, uma guspideira, né? Mas se ele olhar pra guspideira, ele vai imaginar o chuveiro? Nossa, Eric. Não. Você não fez essa pergunta, cara. Tipo assim, se ele sofreu um mano, trauma... Mano, ele não sofreu um trauma de tomar banho. Se ele sofreu um trauma no banho, beleza, cara. Pode ser uma inversão de valores. Sobre esse negócio de perder um membro, Também tem, tem aquela síndrome do membro fantasma, que é quando você, sei lá, perde uma perna ou perde um braço e você continua sentindo ele, que é, digamos, um abre aspas defeito, fecha aspas, no cérebro. Onde, tipo assim, o mapa que você tem do seu corpo, ele não acontece em cada membro. Ele acontece dentro do cérebro. Então, muitas vezes, se você perde um membro... Tá no espaço, né? É. Então, tipo assim, algumas vezes, em alguns casos em que você perde um membro, você continua como se você sentisse aquele membro. Você sentisse que você ainda tem ele. Bem sinistro isso, né? E tem casos com, aconteceu o contrário. Tipo assim, o cara, ele tá na guerra lá e, vamos supor, o parceiro dele perde a perna. E quando ele volta, ele acha que a perna dele não é dele, é do cara, é do parceiro dele que perdeu. Então ele não reconhece, ele não... Não, essa perna não é minha, eu tenho que tirar, eu tenho, sabe? Dá uma, um pique de estresse nele que ele acha que aquela perna não é dele. E simplesmente ele quer tirar, ele quer. Tem um caso aí, eu não lembro o nome do doutor que ele tava explicando no livro, que eles deixavam o soldado na maca e eles iam resolver alguma coisa. Toda vez que eles voltavam, o soldado tava no chão. Daí teve uma hora que ele perguntou, falou, pô, mas por que toda hora você tá no chão? Ele falou, não, é que tem uma perna estranha aqui no, na minha cama, eu tento jogar lá pra ela, mas ela me joga da cama. Sua perna. O membro fantasma, ninguém tá vendo. Nossa. Cara, pensou que louco isso, você olha pra sua mão, você não reconhece ela, você fala, não, isso não é meu, eu tenho que tirar porque isso é do fulano, entendeu? Isso também, de uma certa forma, talvez possa enquadrar isso como uma psicose. Muitas vezes uma pessoa que tem psicose, ela tem um problema de localização do corpo, de, digamos assim, é muito fácil pra gente delimitar o nosso limite de o que é eu e o que é não eu, o que é o meu corpo que tá fora dele. Pro psicótico, isso daí não acontece em muitos casos. Em alguns casos acontece da pessoa, sei lá, achar que ela tá derretendo, ela não ter uma definição concreta de o que é ela e o que não é ela. É complicado, a pessoa não tem uma, já uma noção realista, né? Porque o cérebro já não tá da mesma forma, né? Esse trauma, que nem eu falei, esse trauma, ele vai fechando várias sequelas que são praticamente irreversíveis. Não tem como o cara falar assim, eu voltei da guerra e esse braço não é meu, mas isso aqui pra mim é normal. Porque pra ele faz sentido. Pra ele faz todo sentido tirar o braço e dar pro cara. É a mesma coisa de você falar, tipo assim, sei lá, você tá com um cara que sofre de esquizofrenia, ou o cara tá falando que tem uma aranha gigante na frente dele. Se você falar pra ele, não tem nenhuma aranha gigante aí, foda-se, cara, ele tá vendo. Pra ele, aquela realidade, naquele contexto, faz todo sentido, independente do que você for falar ou não. Não tem muito o que fazer, é tudo na base do remédio mesmo, acredito. Eu não estudei a parte de tratamento, assim, né? Eu sei que tem uma reabilitação, né? Como toda doença, assim, mas não é nada assim, tipo, ó, tome esse remédio tal, que você vai parar de flashbacks, vai ter parado de ter visões. E não existe isso. Não existe isso. Até tem um grande perigo com esse negócio da medicalização. É que muitas vezes o remédio, ele também vai ter um efeito. Isso. O remédio, muitas vezes, ele vai ter um efeito colateral. Então, você entra numa instituição mental qualquer e você vê que as pessoas, muitas vezes não conseguem falar, não conseguem andar, entre outros, porque o remédio debilitou ela de tal maneira que muitas vezes, sei lá, ela ficou pior do que ela estaria. E outra coisa que nem a gente já falou, eu vou falando de novo, há casos e casos. Eu tava lendo que tem pessoas que têm a plena capacidade de, tipo, ver um cara morrendo na sua frente e não se traumatizar com isso, não pelo fato de ela ser uma pessoa fria, mas ela conseguir assimilar, né, o cérebro conseguir encaixar. Isso eu vi, mas isso aqui eu posso esquecer de certa forma. Tem pessoas que não, elas simplesmente não conseguem esquecer, tem trauma e guarda isso pra sempre. Tem casos que a pessoa desenvolve um transtorno de estresse pós-traumático e tem pessoas da mesma família que não. Que viver a mesma coisa, vamos supor, eu tô numa casa com vocês e inundada. Eu tenho o transtorno e vocês não. Porque a minha forma de ver, ter esse transtorno, de sentir isso aí, é totalmente diferente da sua. Então... Às vezes também tem casos da pessoa ter uma defesa mental que ela simplesmente não lembra daquilo. Tipo assim, o cérebro não traz aquela emoção à memória. É uma defesa que o cérebro tem pra você não sofrer, digamos assim. Sei lá, eu vi tal pessoa morrer na minha frente. Daí outra pessoa no outro dia chega pra mim e fala, putz, cara, pô, tu viu aquela pessoa e tal? Eu falo, não, eu vi nada disso. Também acontece muito muito em caso de abuso, sei lá, pessoa não lembrar, justamente porque o cérebro dela quer, entre aspas, defender ela da sua própria memória. Sim, isso aqui é o que acontece, né? Nessa dele tentar parar alguns lapsos de memória, assim, ele acaba fechando alas inteiras do cérebro, né? Então, isso daí acaba ferrando muito, porque quando você fecha partes inteiras, né, vamos dizer assim, não só o que você quer esquecer, você acaba esquecendo, mas como grande parte de coisas importantes, ou até mesmo quando dá uma crise nervosa em você, essas memórias vão voltar em forma de comportamento. Vamos também fazer uma indicação de filme, que é o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, né? Muito bom filme, diga-se passagem. O máximo, então, que o cara justamente ele quer apagar uma pessoa da memória dele, mas só que ele apagando essa pessoa, ele apaga um monte de outras coisas juntas, né? Quero recomendar um também, que eu lembrei agora, né? Você falou de apagar. Um deles é o episódio do Natal de Black Mirror, e um muito foda, filme nacional, Entre Abelhas, do Fábio Porchat. É muito bom. Não assisti nenhum então dos fala dois. Disso aí, de apagar as pessoas. As pessoas acham que, né, vamos dar a opção pra você de apagar tal pessoa da sua memória. O cara, ele não escolhe, falou assim, eu não quero ver isso. Ele simplesmente sentiu um horror imenso sobre a imagem, e o cérebro automaticamente falou assim, não, eu sei que é o melhor pra você, então, beleza, você vai tentar esquecer isso. Mas, como a gente já falou, ele acaba fechando alas inteiras do cérebro e acaba afetando gravemente coisas importantes que seriam necessárias pra você. Mas enfim, dá pra gente falar da raiva também, né? Nossa, a raiva vai ser maneira, mano. Vai, raiva. A gente... Eu nunca tive nenhum. Você, Felipe, teve algum caso de raiva? Cara, eu lembro uma vez que o Eric mordeu um carinha na cara. Gente. Você não. Tomou uma vacina, Eric? Não. O braço dele foi na minha boca. Ele tomou uma vacina? Foi totalmente incrível. O vírus da raiva, todo mundo acha que a maioria do vírus da raiva é passada do cachorro e tal, mas na verdade a grande maioria da manifestação do vírus da raiva é por morcegos. E vamos supor, um morcego entra na sua casa, você vai tirar. Entendeu a referência agora? Por causa do Batman ser do mal? Tem também o caso do Ozzy. Também. Então, não, o Batman não é bom, o Batman é do mal. Pra quem não conhece o caso do Ozzy, foi assim, ele... Tava no show lá, no Insano e tal. E comeu... Não, um cara jogou um morcego na mão dele. Jogou um morcego? É isso que eu tento imaginar. E o Ozzy pensou que era um de borracha, de brinquedo. E mordeu. Na hora que ele viu que não era de brinquedo, acabou o show, acabou tudo. E eles foram direto pro hospital tomar a vacina, porque... Cara, o vírus da raiva, se você deixasse alastrar, dependendo, né, onde fosse a mordida, coisa do tipo, demorava mais tempo. Nesse caso, foi o contrário, né? O Diego pegou raiva do Ozzy. Não, só que, cara, foi na da cabeça, cara. O problema é que ele mordeu. O tempo de manifestação da doença ia ser muito mais rápido. Conforme o local, né, onde você recebe a mordida, é tipo assim, vamos pensar que o vírus da raiva, ele entra pelo seu sistema nervoso. Sim, então, não vai pela corrente sanguínea. Esse é o que é a parada. É assim, quanto ó. Mais... Não. Até chegar... não. Quanto mais perto do cérebro, mais perigo você corre. Mais rápido você tem que tomar vacina. Tipo sim, assim, se você foi mordido na perna, sei lá, pode demorar coisa de semanas, ou em casos raros, meses. No caso da perna, vamos supor, se é mordido na perna, demora em cerca de 40 dias pra doença chegar até o cérebro. Então, no caso de morder no pescoço, aí já é, sei lá... Mas como é que funciona a doença? Então, aí é que tá. É porque, tipo, existe o caso da raiva em animais, e existe o caso da raiva em humanos. Sim, é bem diferente. Ela não se manifesta da mesma maneira. E, muitas vezes, no próprio caso de humanos, ela vai se manifestar de maneira diferente dependendo de cada pessoa. É, porque tipo assim, o vírus da raiva, vamos supor, o cérebro humano é muito mais complicado do que o cérebro de um cachorro. Então, a forma como o vírus vai se manifestar num cachorro e num humano é diferente. Num cachorro, falam que é o vírus da raiva porque o cachorro, o animal em si, fica insano. E insanidade, eu digo, tipo assim, o cachorro perde o maxilar e ainda assim tenta morder você, entendeu? No caso do ser humano, como a gente vai falar ainda, é uma série de outros outros sintomas, como hidrofobia, algumas mulheres ninfomaníacas até, e coisas do tipo. É, porque o cérebro do homem, ele tem muito mais ligações complexas. Não é ligações simples, de neurônio só neurônio. Sim, sim, é um sim. Neurônio lá, um pra trás, direto, e o outro, todos os neurônios, eles interagem. O cachorro não, são específicos. Então, por isso que é um sintoma apenas. Então, e é justamente de isso, tipo assim, é uma infecção que afeta certas áreas do cérebro. Então, essa área pode estar ou não associada com um certo comportamento ligado à hidrofobia, ligado à libido, que vai alterar o comportamento da pessoa pouco antes dela falecer. Então, eu vou falar um pouquinho da hidrofobia, cara, porque, tipo, é muito sinistro. Tipo, o cara... Hidrofobia não é só, tipo, o cara tem medo de ver água. O cara tem medo, tipo, do som da água. Ele tem noção do que é água, ele tem medo da água em si. Então, cara, se o cara mora, tipo, na praia, ele ouve o barulho do mar, ele sai correndo. Ele não toma banho? É questão do cara, tipo, tá morrendo de sede, pegar um copo de água e não conseguir beber porque ele tem medo. Ele morre de sede, né? Não, porque a raiva mata ele antes. É, a raiva mata ele antes. Que raiva! E acontece... E pode acontecer, no estágio da doença do vírus da raiva, você ter lapso de meio que lucidez, entendeu? Então, a pessoa, num determinado momento do vírus, ela consegue ficar lúcida, entre aspas, assim, né? Beber água, vamos supor, que nem você está falando. Tem pessoas que chegam até a fazer testamento nesse período da doença. E a doença da raiva também foi muito... Antes de ter esse conhecimento, as pessoas associavam muito com possessão demoníaca. Por exemplo, a pessoa... Porque a pessoa já estava meio que enlouquecida, né? Então falava, olha, o demônio tá tomando conta dela. Então, como a pessoa tem hidrofobia, a pessoa jogava algo à benta nele e o cara ficava maluco. Então, ia falar, nossa, cara, então, putz, cara, é água benta, tá queimado, tá. Então, tipo assim, vai falar, ó, o demônio tá sofrendo, não sei lá o que. Mas não, cara. E sem falar, tipo assim, questão do... Você vai, o cara é um caçador, vamos supor, ele vai na floresta e uma raposa, um cachorro morde ele na perna. E ele começa a ter comportamento parecido com o do cachorro. Pô, é muito lobisomem isso, tá ligado? A galera podia assimilar muito isso. A galera, pô, mano, o cachorro mordeu ele e ele tá tendo um comportamento de raiva igual o dele. Tá começando a ficar insano, tá? Isso aí é... Cara, olha só, toda lenda, todo mito tem um... Desmistificando, puta, olha, cara. Puta que pariu, não era pra gente ter feito isso. Acabou a ordem mundial. Puta. A gente acabou com a influência de várias pessoas. Como assim lobisomem não existe, cara? Não, mas é... Não, mas... Então, o cara vai, ele é um caçador. Imagina você, o seu pai vai caçar lá. E reza a lenda que tem um cachorro, alguma coisa assim, que é muito agressivo. Ele vai lá pra matar porque tá matando as ovelhas. Chegando lá, ele é mordido, mas mata o cachorro. Depois de 40 dias, ele começa a ter um comportamento parecido com o do cachorro. E até sendo insano, atacando a família e coisa do tipo. Pô, o que você vai pensar, né? Não tem... Na época, devia fazer, tipo, todo sentido, entendeu? Até hoje, se você for ver no senso comum, faz sentido. Faz. Outra coisa, vamos supor, o cachorro, né? A gente tá falando muito de cachorro, morcego. E agora, um animal maior, tipo um urso, seria impossível parar um troço desse. Se fosse pra uma cidade, uma aldeia não, mas uma cidadela, uma vila. O feudalismo, né? Lembra do feudalismo, né? Fora dos muros da cidade. O pessoal desprotegido lá, chega um animal grande com raiva. Pô, mano, o que a galera vai fazer? O bicho é insano, você pode dar, tipo, 10 flechadas na cabeça dele. Se ele tiver coordenação pra andar, ele vai andar, ele vai tentar te matar, ele vai tentar fazer poucas e boas. Cara, devia ser terror mesmo. Não pode ser que ele queira ajuda, não matar a pessoa. O vírus da raiva é o vírus zumbi. É assim, né? Pior que é. Descobrimos o vírus zumbi, gente. Ó, vai muito preconceito com a raiva. Pode ser que não seja raiva. Às vezes seja um sentido de... Ah, tá. Você vê um ursinho lá chegando, um bicho de 3 metros de altura, vindo pra comer a tua cabeça. E você vai falar, ah, não. Eu vou dar um abraço nele. É ursinho puff. Ele quer mel. Não, eu vou dar mel pra ele, pra ver se ele se acalma. Não faz sentido, Eric. Vai comer, não. Ele vai querer me bater. Ele vai querer me bater, vai querer me dar. Mas você não vai ficar esperando ele pra você saber se ele vai fazer isso. É que você sabe que na história da seleção natural, cara, você já morreu. Mesmo ele tendo raiva ou não, você já morreu. Então, a espécie do urso ia perecer, né? Por quê? Não, a minha espécie. A sua espécie ia perecer, cara. Mas a dele ia também, porque alguém ia me vingar, eu sei disso. Botando o foco da raiva. Não, mas é que tá, mas ele tá com vontade, ele quer ser salvo, a gente não sabe. Aí ele vai te matar, porque ele vai querer dizer que ele tá querendo ser salvo. Pensando em ser salvo. Eric, nem se você fosse o, sei lá, o Indiana Jones da vida, você não ia chegar perto dele. O Catatau, nem se eu fosse Catatau. Nem se você fosse Catatau e Zé Comédia fosse o seu amigo. Sobre uma questão importante, gente. A questão de ser salvo da raiva. Existe a nossa vacina, né? Que logo que a gente é mordido por algum animal, é altamente recomendável a gente ir pro hospital mais próximo e falar o que aconteceu, por qual animal você foi mordido e tal. E eles vão te dar, se não me engano, são 5 injeções, né? Ah, então. Mas aí, no caso, a vacina, né, como todas, são pra prevenção. Agora vamos supor que o cara Não é meio que pra prevenção, né? É meio que já uma mediação, porque o cara já foi mordido. É, no caso dele já ser mordido, é. Mas agora vamos supor que o cara seja mordido e ele não procura orientação nenhuma. O que que vai acontecer? Ele vai ser mordido, né? Vai estar ferida lá. O lugar onde a mordida foi, ele vai ficar dormente, né? A parte do sistema nervoso daquela onde foi a mordida ali vai começar a perder o sentido. Depois de 40 dias, se não me engano, ou 50 dias, a ferida vai se abrir de novo e vai começar a acontecer todos esses sintomas aí que a gente já citou. E vai começar a acontecer todos esses sintomas que a gente já falou, e tipo assim, mano, não tem muito o que fazer. Tem um caso em 2004 de uma menina que ela foi mordida por um morcego, ela foi tirada da casa dela e ela não sabia, eles não sabiam o que era, e depois, um certo tempo, descobriram que era raiva, né? Que ela começou a demonstrar os sintomas e tal, e daí, pô, né? Raiva. É, assim, já compra ver, né? A mordida do caixão aí. É, só que daí teve um médico lá que ele teve uma ideia que, tipo assim, a hipótese dele era que o corpo, ele não tinha tempo pra criar anticorpos suficiente pra combater o vírus da raiva. Então o que ele fez? Ele deixou a menina em coma, tipo, por 6 meses, pra diminuir a respiração, diminuir o metabolismo dela, pro organismo conseguir dar tempo dele fazer uma... E dar-lhe antibacteriano também, né? Sabe o que tal de antibacteriano? É. Daí depois... Antibiótico, né? Antibiótico. É, assim, antibiótico. Essa parte do vírus não conseguir ser batido pelo organismo, ou seja, não tiver ninguém lá no nosso... nossas bactérias boazinhas para salvar a gente dele, porque é no sistema nervoso. É muito difícil. Então, porque o próprio corpo, o sistema nervoso, tipo assim, o nosso sistema imunológico, ele tem muita dificuldade para penetrar o sistema nervoso. Sim, que nem eu falei do caso dela, que ela é um caso que ela sobreviveu, mas ó. Perceba, eu falei que ela sobreviveu. Não que ela voltou ao normal. Cara, ela ficou com sequelas, tipo, ela teve que reaprender a andar, reaprender a falar, reaprender a comer, porque ela ficou destruída depois que ela saiu do coma intensivo. Porque, cara, o vírus da raiva destruiu tudo que ela tinha de construção. É que o cérebro, algumas partes se regeneram. Então, hoje ela se formou em biologia e hoje em dia ela dá palestra sobre. Pois é, tá aí um caso de gente que venceu na vida. Ela... literalmente. Tá sem estresse. Nossa, cara. Dá pra gente fazer um joguinho agora aí, tipo, qual dessas doenças que a gente disse aqui vocês acham mais cabreira assim? Qual que você achou melhor aí, vai? Sei lá, qual dos casos que a gente citou aqui cada um achou mais assim, pica? De doença, pra começar de doença, de longe, cara. A pior pra mim é a raiva. É a raiva logo após vem algumas doenças de realidade, não são realidade. Em contexto geral, tudo pra mim que envolve realidade, né? Que é loucura mesmo, pra mim já é meio crazy. É aquele negócio, né? Se você acha que tá ficando louco, é que você não é louco. E se você acha que você é normal, é que daí que você pode ser louco, entendeu? Então, se você sabe que você tá louco, você não tá louco. E quando você descobre que você sabe que você tá louco, você volta a ser louco. Não faça filosofia. Olha aqui, quando você tá cogitando, é porque tipo assim, você pode parar, você tá tipo assim, mas tipo assim, se você tá cogitando algo, significa que você tá atribuindo um pensamento racional. Agora, tipo assim, é aquele negócio, se você tá no estado de ver, sei lá, uma pessoa saindo da tela do seu computador, significa que você já tá... usando óculos 3D. É. exatamente. Ou a pessoa realmente tá assistindo no seu computador. Desculpa, eu tenho que fazer essa piada. Devia. Eu tava guardando. Essa piada veio de longe, cara, e eu não percebi. Enfim. Qual o seu favorito, Zé? Ah, cara, eu acho que eu não tenho favorito, velho. Legal, então vai, Gabriel. Vai lá, vai. Vai, Gabriel, antes que... Não, fala. Não, isso, cara, eu acho que eu não sei. Pra mim, o Ozzy comendo um morcego, cara, é algo bastante surreal. Antes de passar pro Gabriel, eu quero fazer uma pequena palmas para a mulher que foi mordida por morcego, mesmo ela tendo que aprender a comer, a andar, a fazer tudo o que tem de mais básico, desde, sei lá, botar a camisa e amarrar o tênis, ela mesmo assim volta para a escola, estuda, e hoje em dia ela é uma pioneira na pesquisa sobre a raiva, cara. Cara, isso é muito, muito... Ela é uma cobaia, né? Uma cobaia, assim. uma cobaia que viveu, cara, que sobreviveu, cara. É. As cobaias morrem. Ó, o meu favorito, também não tenho favorito, mas o Alzheimer dá muito medo porque você acompanha a raiva, você simplesmente, de um dia pro outro, você pode, né, ficar alucinado. Mas o Alzheimer é devagarzinho, então você vai tendo aquela angústia, tem tempo pra ficar triste. Enfim, vamos fechar aí, ó, o podcast, né? Eu fiquei como ouvinte, porém eu prestei atenção, achei bastante... Ué, não vai falar? Que legal. Sacanagem. Não, cara, vamos deixar no ar. Antes de fechar, vamos fazer novamente aquele disclaimer que, olha, a gente falou aqui, mas nenhuma das nossas opiniões devem ser tratadas como absolutas. E sempre que você duvidar de alguma coisa, consulte um médico. Só não quero falar que se alguém se sentir com alguns sintomas, não vai tomando remédio e se achando que é louco, tá? Pois é. Se eu quiser contatar algum de vocês, como é que eu faço? Então, mas se eu quero mandar alguma dúvida, se eu quero dar alguma sugestão, e se eu tenho alguma pergunta, como que eu posso entrar em contato com vocês? Eu também quero. paradoxoconcreto@gmail.com. Parar, eu vou parar a gravação, gente. Não, mas nem despedimos, cara. Ah, tá. Ah, é. Tem que despedir? Tá bom. Até mais, gente. Até mais. Até a próxima. Falou! Este podcast é contraindicado em casos de hipocondria. Caso apareçam sintomas de qualquer das doenças citadas aqui, procure imediatamente um médico qualificado. Não recomendamos a automedicação. Leia a bula.